Um minuto com este negócio sustentável. Já ouviste falar em eficiência energética? Consiste no uso moderado e responsável de energia. É importante falarmos sobre eficiência energética, pois é fundamental para a preservação do nosso planeta. Temos de encontrar um equilíbrio entre as nossas necessidades diárias e a redução do impacto causado pela produção e o consumo de energia. Para começares a poupar energia, deves optar por eletrodomésticos mais eficientes. Aproveitar a luz solar para iluminar a tua casa e substituir as lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED. Começa já!